purchase your tracks today. Trena. Trena. De segunda a sexta vou bomba, sábado e domingo vou chillar, desfrutar do melhor prazer com as damas do game. De segunda a sexta vou bomba, sábado e domingo vou chillar, desfrutar do melhor prazer com as damas do game. Enquanto vives, aproveita de lá, desfruta do prazer que a vida lhe proporciona. Enquanto vives, aproveita, curte, desfruta do prazer que a vida lhe proporciona. Sábado ninguém me segura, vou curtir a treina com as damas do game. Sábado ninguém me segura, vou curtir a treina com as damas do game. Purchase your tracks today. Vai água do chefe, se não tem Luandina. Vai água do chefe, se não tem uma booster. Vai água do chefe. Enquanto vives, aproveita de lá, desfruta do prazer que a vida lhe proporciona. Sábado ninguém me segura, vou curtir a treina com as damas do game. Purchase your tracks today. Sábado ninguém me segura, vou curtir a treina com as damas do game. Oh yeah. Treina. Beats by SV.com.